poder. Vai chover toda bênção pra você. Pois Jesus é fiel, ele faz acontecer. Quem pedir, receberá. Quem bater, se abrirá. Quem procura, achará. Toda sorte que vem lá do céu de Deus. A porta se abriu e a bênção vem voando igual ao pássaro veloz pra mim. Vem, vem, vem, toda bênção vem sobre mim. Vem pousar também. Vem, veloz, sob as asas de Deus. Pois Jesus é fiel, ele faz acontecer. Quem pedir, receberá. Quem bater, se abrirá. Quem procura, achará. Toda sorte que